Romeu. O TAM 3520 tá na escuta da torre ainda? Tá na escuta. Ah, o senhor pousou, a pista já tava seca, confirme? Tava seca já, tava com um escoamento bom, né? Ok, entendi, pista seca, grato pela informação. Por nada, tem que agradecer. O número é copiou, obrigado. Oito no número, sono 55, na minha escuta até o portão 05 do pátio 1. Na sua escuta até o portão 05 no pátio 1, 18, 16. 4446, boa noite, repórter passando Coral, ajuste em Salvador 1098. Utilizado da presente TAP 4446, reporte para descida. Sem identificação. Do 4446, contato radar, agora está a 95 milhas sudoeste do VR de Salvador. Chame para descida, o ajuste é na 098. Gente, reporte da Proditap. noite. Gente. O 4446, desce mantém o nível 050, ajuste no 098. Corre Altan 3520, Aracaju no nível 190, pronto para cópia. Ok. TAM 3520, Salvador Aracaju, autorizado 190. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju. O controle em 1-208, aciona 5425. Caju, nível 190 autorizada, Pucca, Caju a saída. Da 10 a cola, curva à esquerda, chão controle 208, 545, 3 pontos. Chame pronto. Bora pronto. Rio 4446, após o TAP desce para 2000 pés, o ajuste na 098, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. Seja, após o TAP desce 2000, chama estabilizado no X-Ray da pista na 0, do 4446. Ando à esquerda novamente, azul 4446. Gente. Do Simbra, azul 4446. Gente, 4446, reporte estabilizado. Estabilizado, 4446.